imenso tordilho que tapa o longo do céu. No vento põe o lombilho e em sonhos vago ao léu. Lusco fusco dos sonhos, amanhã pedindo que a alma da noite traga o sol com seu calor que derrete o sono que trago dentro de mim, para bem desperto e atento cantar e gritar assim. Era, era, era. Vem o mundo sem favor. Era, era, era. Pulgente de luz, madrugada de sonho que a felicidade conduz. Era, era, era, despertando o mundo é meu. Canta e vibra querer. Despertando o mundo é meu. cantar é o meu.